O ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Estamos no ar chegando com mais um Sonzeira Radio Show aqui na Atlântida. Essa é a rádio da sua vida. Muito boa noite de sexta-feira pra você. É muito bacana ter a sua companhia pra gente seguir noite adentro e fazer o final de semana de música eletrônica da Rede Atlântida, em especial com o bloco exclusivo aqui do Sonzeira Radio Show, trazendo os grandes nomes da cena eletrônica nacional e mandando muita novidade para toda a audiência do sul do Brasil aqui nas ondas da Rede Atlântida e também para o mundo todo no sonzeira.com.br. Inclusive lá no site oficial você encontra todos os episódios e as edições anteriores com todos os nossos grandes artistas que já passaram por aqui. Nessa noite de hoje eu recebo por aqui o duo Shapeless. Recentemente entraram no cast da Nova Bookings, fizeram um tour nas últimas semanas no Vietnã e Austrália e no final do ano vão lançar uma collab com o Cat Dealers. Tudo isso eles trazem agora com exclusividade em uma hora só de sonzeira aqui na Rede Atlântida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Like water. Shapeless. Shapeless, my friend. And try. I should let you go. I don't want. Love rushes with the tide. Is it too late for us to try? Waves crash like you and I. It all feels right when you're by my side. Nothing to fear. Radio Show Atlântida. Don't stop. Radio Show. Atlântida. Atlântida. what you want, you gotta have anything. Shawty got the bend back there. About to get to wish you paid. With a future like that, gotta make sure we educate. Exercise now. Get it, Shawty. Uh-huh, get it, Shawty. Bring your girl too. Exercise now. Get it, Shawty. Get it, Shawty. Pay attention now. Get it, Shawty. Nasty. Nasty. Atlântida.

ain't about this fucking. Atlântida. Zeta Radio Show. Be there for you. Radio Show, Atlântida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Tule jaatu kaunti ho ja batta mulal lagge tule choni yaar labla tule jaatu kaunti ho ja batta mulal lagge tule choni tule jaatu kaunti ho ja tule jaatu kaunti ho ja tule jaatu kaunti ho ja tule jaatu kaunti ho ja tule jaatu tule jaatu tule jaatu tule jaatu tule jaatu kaunti ho ja batta mulal lagge Fechando mais um bloco de Sonzeira Radio Show aqui na Atlântida. Desta vez, os convidados mais que especiais, mandando uma hora só de Sonzeira por aqui, o Duo Shapeless. Inclusive, você pode conferir esse set e todos os nossos convidados anteriores no sonzeira.com.br. Obrigado pela sua companhia, pela sua parceria. O Sonzeira volta aqui na Rede Atlântida na próxima sexta-feira, a partir das 11 da noite. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais final de semana de música eletrônica aqui da Atlântida. Não sai daí, a gente volta já. Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco tem mais.